چند برای پشبه کسانم آموز 942 پشبه کسانم 1008 642 autorizado, chama o pai. Chama o pai, 642. Azul 274 no 4. 274 no 4, barreiras autorizado, via rota do ponto de voo, nível 160. Saída Momo, transição VATAP, curva esquerda para fazer decolagem. Transponder 5513, controle 120, última 8. O 274 está autorizado com barreiras e a rota do plano, 160. A saída é a MOMO, transmissão PASPAP. Aciona o 5513, confirma a frequência de controle, por favor. 1208, confirme somente a saída novamente. A MOMO, 208, controle 274. MOMO, transmissão LATAP, 274. MOMO, transmissão PASP, confirma. Vatap é a transição. Vitor Alfa, tal Alfa, papá, transição. Vatap. Afirmativo Momo, transição Vatap. No 43, chama pronto, chegou a questionamento, 2794. Mará, grato, 2794. Fala, Salvador, com 1256 para o táxi, 179 a borda alterna Fortaleza, 3 horas de autonomia. 2256, táxi, até o ponto de paredão no 0 via Índia, ponto de paredão 19,51, no 0 no meio, ajuste. Estou no 06, autorizado o táxi até pela Índia, 10895, 14-1-1-2-5-6. Centro Recife, na frequência 126-0, caso negativo 1288. 260-288-2230-17. 256, boa tarde. Visual com Embraer da Azul, final da pista no zero. Afirmativo, visual 1-256. Após a passagem do Embraer da Azul, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero, voo 1-256. Após a passagem do tráfego, ali manter no zero, voo 1-256. Salvador, para informação, o 2714 não consegue cumprir a restrição da saída. Cumprir a restrição superior, é isso, 2714? Não acontece para o táxi, saber de 101, autonomia de 2 horas e 10 e a 0 e 5. Qual autonomia? 2 e 10. Gente, 2642, táxi. Autorizado até o ponto de paredão no 0 via Patione Índia. Ponto de paredão 1895 a torre, que é legal no 0 no meio. Autorizado até o ponto de espera, passou 1895. Azul 2794, ao solo? 794 na escuta. Confirmar no caso, não cumpriu o perfil superior da carta, cumpriu o inferior. Cumpriu o inferior, caso não cumpriu o superior, Azul 2794. Azul 41 no 16, no solo Azul no 4, libere a direita, chame solo 121 no decimal 9. Direito, solo 219, Azul 41 no 16. Solo Paulo, Salvador. Boa tarde, Azul 4116, lembrando na F. Azul 4116, Alfa Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Portão 1, Salvador 16. Gol 1256, o vento 1-0 graus, 1-2 nós, autorizado a decolagem, pista no zero. Autorizado a decolagem no zero, gol 1256. São 3560, complexo RNAV sobre torre 198 decimal 95. 1256, decolado aos 1-6, chame agora o controle, 120 decimal 8, tem um bom voo. 208, gol 1256. Salvador, 3560. Então 3560, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pista 10, Embraer da Azul, para iniciar a rolagem na 10. Gente, 3560. Meia contato tornando decolagem sobre a via Pucca para nível de voo 370. Sobe vivo 370, gol 1256. Controle Salvador, boa tarde, gol 2006, nível 170, sem informação, golpe para descida. Gol 2006, contato radar passando coral, desça nível de voo 060 na proa de Mari. 060, Mari, gol 2006. Controle de Salvador, veja, boa tarde, gol 885, cruzando 170, gol 60, passando a Lagoinha. Bom, 1-885, acione identificação, desça 4 mil pés via chegada Bonfim, ajustado, 1-0-1-6. Estou vendo chegada Bonfim, 1-8-8-5. Número 54, acione identificação, desça nível de voo 070, o número 4 na aproximação, inicie redução 2509. Sander 6326, desça 4 mil pés, ajustado 9096, vou ir na proa do Serra Vitor 366. Na proa do Serra Vitor 366, vamos descer para 4 mil pés, mantendo 1016 nautilus, o Sander 6326. Ou 2006, desça até nível de voo 050. 050, 2006. Certo. Então 3560, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-0 grau, 1-2 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, 3560. Suca para o 350, azul 2642. Pouso de corda lá com adjacente aí pro Zipar. Faz coordenação com o centro. Nada. Autorizado, Xenia 63 no 5, chame Pax. Xenia 326, confirma se é a velocidade indicada? 2509, senhora. Você consegue de manter essa velocidade para sequenciamento até as proximidades de TAP? Ah, ok, a gente só manda na prova do 366, a gente pode manter até perto ali do 366, se pode dar. Afirmativo, obrigada, o 66326. Ok. Controle, gol no 825. Você chega gol no 825. Alguma velocidade recomendada? Confirma sua velocidade indicada. Saindo de 300 para 250. Mantendo 50 inicialmente, informa que o senhor é o número 2 na aproximação. Sim, no 825. Controle Salvador, gol no 256, você vai direto de par? Gol no 256, chame Recife em 126 decimal 85, solicite a prioridade de par. Área direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita 209. Decimal 85. Alô, 3560 Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3560. Xané 6326, desça 2500 pés, ajustado 1906. 2500 com 1016, descendo 6326. Pouso 006, desça 4000 pés, ajustado 1906. 4.906, gol 2006, questão aceitual aí, nave da 1-0. Gente, a gol 2006, informa que o número 3 na aproximação. Ok, 2006, tem alguma velocidade recomendada? Assuma sua velocidade indicada. 2709. Gente, reduz a 2309. 2309, gol 2006. 3154, reutilizar o desse da nível de voo 050. O 1885 reduza para 2209. Reduzindo, vou no 885. Então, 3154, reautorizado descida nível de voo 050. O 42, informação ótima para Recife, aguarde para a cobra. Prepare-se aí da Pulga, transição Aracaju. Salvador, Xané 6305, pronto ataque. Via 2168, 5 horas até na Galeão. 6305, táxi via Índia, até o ponte para 1-0. O ponte para a torre 1895, Kenagal no 0 no meio. Táxi via Índia, ponte 0-0, 1895, a torre 16 altímetros, Xané 6305. 3560, observando a voz da Avianca, Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, Solução 3193, informação ótima. 3193, aguarde para a corte. Formação em curso aótica, é o número 2. Poxa, né? 6142, pronto. Afirmativo. 6142, autorizado Recife, via rota do plano de voo, nível 350. Saída Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem. Transponda 5533, controle 120, decimal 8. Planeta Pesolão no 7 Aerovia. Correto, Pesolão. Chama para fechar o questionamento, 6142. Correto. 3193, pronto, 4. 3193.

2006 reduzindo com 2006. Serra Vitor 366, está estabilizado no procedimento e tem o campo à vista, Fené 6326. Fené 6326, complexo, emissorre 1 no 8, decimal 95. 1895, obrigado. 885, reduzindo 2009, vai na Brode, Serra Vitor 366, autorizado a RNAV e reposto de substância. Reduzindo, vou no 885, aperta o Fené. Serra Vitor 372, visual estabilizado. 7-6-3-2-6, boa, continue na aproximação, vento no 20 graus, 1-12-9, aguarde a autorização de pouso, 6-3-2-6. Aguardando livre pouso, 6-3-2-6, prossegue. R-6-3-1-5, decolou os 2-6, chame controle, frequência no 208, uma boa tarde. 208, boa tarde, bom trabalho. Excelente. Controle Salvador, muito boa tarde, Xenia 6315, teste do Dial. M315, contato na decolagem, sob a via Dial para nível de voo 360, passando 2.000 pés, voo Leda. 2.000 pés, Leda, teste da Dial, Xenia 6315. M306, sob vetores, mantenha essa proa. A 030, limitado pela radial 290 de Salvador, aguardando a prova final para o Serra Vitor 366, irá seguir para a segunda companhia, agora na sua posição de 1 hora 7 milhas, passando 4 mil pés em descida. Ok, vai manter essa prova, aguardando o último vetor, limitado 290. Gol 2006, sem tráfego. Puxa, né, 62. 6326, pulso autorizado no 0120 graus, 1-12-9. Livre pulso, pista 10, Oceané 6326. Ou 2006, desça 2500 pés, ajustado no 096, reassuma navegação na proa do Serra Vitor 366, autorizado a RNAV, reposto estabilizando. Ok, voando 366 para 2500 com 1106, ponto horário estabilizado. Gol 2006. Salvadoras do 2714, do tarde, 66 Mojo, alterna Serra Brava mais 1 kg, 5 horas de autonomia. Do 2714, táxi autorizado até o ponto de espera da 10, via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera 2, 1 no 8, decimal 95, Kenagal no 0, no 6. Fiz ajustado 1 no 0, no 6. Ok, descendo para 2500 pés, 1 no 0, no 6, dando 3, 1 no 5, 4. Estabilizado, 1 no 8, 8, 5, 9. 1 no 8, 8, 5, Sam Torre 1 no 8, decimal 95. 3954. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6321, frente na Oscar, no 07. Passou 72, estabilizado. Boa, continue na aproximação, pista no zero, vento 1 no 0 graus, uma dúzia nós. Aguarde autorização de pouso, gol no 885. Ah, veículo. O 2006 estabilizado na nave da 10. Utilizou o chame a Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, boa tarde, gol 2006. Panair 6326, solo 30, libere a direita, chame solo 1219. Direita e chama 1219, obrigado, boa tarde. Boa. Em Salvador, boa tarde, gol 2006, estabilizado no RNAV, dá 10, 4 milhas, Sierra Vito 372. Boa, continue a aproximação, vento 1-0 graus, uma dúzia nós, aguarde autorização de pouso, gol 2006. 3193, autorizado, chegou aqui, estacionamento, chame táxi. Alô, Chanel 6326, pista livre na pista. De pouso, gol 85. Com a Juliette para o portão 3, 6, 2, 6. Toma mão. Para 201. Quilo Quebec. Vitor, Quilo Quebec, prossiga. Passando 055. Tá passando agora outra vez, tá passando caixa prévia. Vai, pode descer para 1.500 pés. Cresce no corredor, desça para 1.500 pés. Vamos passando através de Veracruz, Vitor, pelo Quebec. Quebec. 2006 está na escuta, tá bom? Torre no 1.895. Solo 32, libere a direita, chame solo em 1219. Direita 219. Uma habilidade de coordenar com o centro para hoje na posição bem dentro, 3195. Negativo, o senhor vai fazer a solicitação diretamente ao centro Recife, 3195. Inicialmente mantém a prolileda. Guarde transferência. Pouso autorizado no zero, vento 1 no zero graus, 1-12-9. Teve pouso no zero, gol 2006. Alô, coisa boa tarde, jogou no 885, aqui alta na pista. 1-885, táxi autorizado via Alfa, ponte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Só que seja, passa no terra, Vitor 366. Quatro completa aproximação, chega na torre, frequência 1-18 decimal 5. 2-1-5 agora. Liga. Chanel 6321, na escuta. Alô, Chanel 6321, na escuta. Falou de... Confirme? Salvador, boa tarde, eu faço a papai, eu faço a mãe. Eu faço a mãe, professor. Azul 2714, ali mantém cabeceira no zero. 714, ali mantém no zero. Passo 3 a bordo, pode voltar no 0130, TFPE, na cruz para da barra. Excelente, vamos passar através para da barra, ali uma volta mais. Volta na barra mais. Firme. Solos 35, libere à direita, chame solo em 1219. 219, boa tarde. Boa. Aguarde, 6142. Salvador, boa tarde, voo 2006. Voo 2006, táxi lento, via taxi alfa, reporte antes da Juliette. Táxi lento, via alfa, reporte antes da Juliette. Olha, são 3193 para táxi, estamos com 169 KV. Controle em alternativa, por gentileza, 3193. 3020, Campinas. Vamos virar para o banco. 3193, está autorizado táxi, via Pátio 1, taxiway Índia, torre 1895, ajuste na 0, na minha. Táxi, Pátio 1, Índia, ponte 0, 109, confirma, torre. Ponto de espera da pista 190, chame torre 1895. 1895, obrigado. Salvador, chame a linha 1395. Só falta a mãe que observe tráfego visual sem contato com o controle nas proximidades do Salo da Barra. A 500 pés. Estou autorizado a prosseguir para a Barra Grande, Lima, Papa Mãe. 4-2, remoto 1-4, livre acionamento, pushback, coordenação, chama o táxi. Cifra, frequência 128.35, caso negativo 125.1. 2-2, obrigado, uma boa tarde. Aguas 3.500 para 1.500 do Papatango, Vitor Kilo, Quebec. Civil, Dr. Kilo Quebec, informação através de Veracruz, altitude é de 1.500 pés. Positivo, está descendo para 1.500 pés. Está agora em Veracruz, ok? Nesse ponto deveria estar 1.500 pés. Positivo. Vamos manter 500 pés para a mamãe que tem espada de pouso em Siri. Solo, teria autorização da Channel 6321? Afirma, 6321, Brasília, Senhor Bravo, Bravo Romeu, nível 360 cruzado, via Pesugo 197, pista 1-0, primeira curva à direita, Arbor 1, após direto elétrica, 5537, o transponder, controle Salvador 208. Channel 6321, aprovado 360 Brasília, Pesugo 197, decola da 10, primeira curva à direita, Arbor 1, transição após direto elétrica, 537 ao transponder, 208 ao controle, chamar 6322. Tami, pronto. Pronto. Ali mantém a cabeceira no zero, TAM 3193. Ali mantém a cabeceira no zero. Azul 2714, sai via Momo. E não cumpre a restrição da mesma. Ah, poderia confirmar a transição para o 2714? Está indo para as barreiras, transição. Patango Alfa Papá, copiou o 2714? Sente o WhatsApp azul 2714, tá? Salvador, boa tarde. Sou o 964. Pulo 164, acione direção dessa via chegada a Mari até a posição STAP para o nível 060. 060, ok, o perfil da chegada a Mari até ITAP, descendo para o 060, o 164. Descendo 0110 graus, 119. Descendo 0110 graus, 119. São Romeu, chama Torre 1895, ajuste no 0 no meio, tenha um bom voo, chama 61142. Lima Oscar, confirma sua altitude. Mantendo 400 pés no momento, passou a maravilha com o proa de Itapuã. Mantenha 500 pés, setor, e a linha do litoral à sua esquerda. Mantenha, vai manter 500 com a linha do litoral aqui à esquerda. Informa que eu não estou recebendo sua moto Charlie, confirma. Está pronto, pushback só 90 no frente, acho, né? 3, 2, 1. O Chanel 6321, não mantém a posição abaixo. É pro Limão. Funcionado idêntico, é pro Limão. 240, chame o controle em 1208. Uma boa tarde. Chamarei, obrigado, boa tarde. Tá, 393. Papai do Lima Oscar, informa que não recebo o seu modo Charlie, deverá ser providenciada a manutenção do solo em Salvador. Gente, o Eco Lima Oscar, o mais rápido possível vai fazer o Eco Lima Oscar. Poderia confirmar sua procedência? Vai cruz. O 738 está sem identificação, dessa via chegada a Mari até o nível 070. Controle de Salvador, está 3193. 3193, o controle. Decolado da EL, Leda. E a saída da EL, vigilância 3193. E a saída da EL. Pode ver tranquilo, Quebec. Pode voar da rota para da presente? Negativo, vão até através de Paripa, após Paripa e rotatória. Excelente. Bom, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1 no 0 graus, 1129, o Xanermé 1142. Aí decola, 1142. 60. Então, no 60-0274. Temos a chegada de Amari, sou o DSG, a chegada de Amari até o nível 070. Ah, desculpa, comandante. Realmente. A chegada Bonf, DSV, até o nível 070 inicialmente. Controle, o Web Lima Oscar passando em Itapuã para cruzamento. O Lima Oscar, vai prosseguir até... O time é, Guarajuba. Sua base é em Guarajuba? Afirmativo. Sim. Chame a torre para, para cruzamento do campo, frequência 1-1-8, decimal 95. 1-1-8, decimal 95, Lima Oscar. Oi, boa tarde, papapá, Eco Lima Oscar, Itapuã para cruzamento. Eco Lima Oscar, qual é o parte de destino? É, Guarajuba, senhor. Guarajuba, mantendo a linha do litoral, reporte passando através da cabeceira 35, Eco Lima Oscar. Caral, Eco Lima Oscar. Chanel 6142, decolou os 44, chame o controle, frequência 1208, uma boa tarde. 1208, boa tarde, Chanel 1042. Salvador, muito boa tarde, Chanel 6142, decolado por cara, tá de risco. 6142, via saída Buca, vigilância 1042. Poderia polícia do vapor de Arusca presente? O perfil da saída PUCA, 1142. Vai cumprir o perfil 1142. Já Charlie, eu sou o vetor para sequenciamento, esquerda pro A0, 1 a 0. A gente vai ser 120 de cima. Sou A0, 1 a 0. Com tráfego à sua esquerda, 10 horas, meia dúzia de milhas, mantendo 4 mil pés, autorizado descida até 2.500 pés, ajuste no 015, forma estabilizada. Entre o tráfego, 2.500 pés, voo 1.164. Caralho, é a Glimoca, mais 30 segundos. Cruzamento Eco Lima Oscar. Gente, conclui o cruzamento, mantendo a minha escuta, aguarde transferência, controle Eco Lima Oscar. Vai dando Eco Lima Oscar. Com campo à vista, próxima rotatória. Para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95, Vitor Kilo, Quebec. Quebec, obrigado, uma boa tarde. Tarde, Vitor Kilo, Quebec. Retorquilo Quebec, Torre Salvador. Pronto, tá próxima rotatória com o campo à vista. Retorte na curta final, 120 graus, 129, Retorquilo Quebec. Quebec, chamarão da curta final. Seu face, Vitor de Tchau. Tráfego Salvador, muito boa tarde, azul 4065, com a informação ótima. Azul 4065, aguarde cópia, informação em curso, papá. Queria sair do serviço? Mael, transição ótima. Muito obrigado, meu senhor. É clima oca. Bolo 164, vou indo pro Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, bolo 164. Só clica aí, 132 a bosta. Tá alternando, eu confio com 33. Boa, Limões. Vamos na Guanajuba, vai com Limões. Dia, Torre 1895, ajuste no 096. Até o Pato Pena do Mês, minha parte Índia, 1096 no ajuste, eu chamei a 6320. Ativo 125, decimal 1, 3193. Chamarei, obrigado, 3193. Azul 2714, autorizado voar, direto Barreiras. Direto Barreiras, grato, Azul 2714. Usando 080 para 070, 732. PC2, desce até 4 mil pés, ajuste no 015.

na linha e decola aqui no 0, chama 63, 21. Vira descida até o 090, já vou visual aí no rock. Entendi. Autorizando descida até o 090. Salvador, está passando o Vitor e Juliette. Mantendo o 9500 pés, enquanto passando através de Paripe, Salvador visual, altímetro 1015. O controle do... PM? Pode vai na altura do... Sierra Victor 368, para porque a gente vai ficar um pouquinho alto. Que ação, Vitor, o senhor não vai dar? O 738. Vetora para sequenciamento, vai curvar a direita na proa 250. Como limite, eu vou usar a magnética 120 de Simbra. Feita 250, 120 de Simbra, 738. Ativo no setor de 73 mil pés, o ajuste permanece 10, 15. Volume 64, Turre, frequência 18, decimal 95. Volume 18, 95, volume 64. Trindia Charlie, descida até 2500 pés, ajuste no 05, aguarde transferência. Uma 4, boa, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, vento 1 no 00 graus com 1129. Centro 2, chama Centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, caso negativo 1-2-5-4-5, 6-1-4-2. CNR 6321, decolou 5-2, chame controle em 1-2-0-8, uma boa tarde. Controle 1-2-0-8, uma boa tarde, chame 6321. 1-1-64, pouso autorizado no 0, vento 1-1-0, graus 1-12-9. Repouso 6-1-0, gol 1-1-64. Controle Salvador, boa tarde, Xanã 3-2-1, passando 1.700 pés. 3-2-1, sobe via, saída Arbor 1. 3-2-1. Pode confirmar, sobe via? Via, saída Arbor 1, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo 1. Afirmativo, sobe via Arbor 1, Xanã 3-2-1. Do Serra Vitor 366, autorizado a resumir a navegação. Desça para 2500 pés, 1738. Autorizado na proa 366. Boa, no Serra Vitor 366, 1738, autorizando até 2500 pés 10015 ao ajuste. 10215 ao 732. Autorizado a descer na rampa do procedimento chamado por frequência 118 decimal 95. É direita, chame solo 1219. Direito 1219, boa tarde, qual é o nome agora? Salvador, boa tarde, Papapapa, Vitor India Charlie. Vitor India Charlie, boa tarde. Continua a aproximação, guarde pista livre, Vitor India Charlie. Solo Salvador, gol 1164, Vitor India Charlie. Boa tarde, Guanão 64, autorizado táxi via Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette, portão 07, Guanão 64. Desculpa, eu não copiei. Conforme X, afirmativo, inoperante. Informe estabilizado. Informe estabilizado, Guanão 738. Azul 2714, chame o centro Recife em 12685, caso negativo 125, decimal 45. 2685 e negativo 12745. Ativo. Depois, gente, Lima Ótica, frequência livre para coordenação. Enquanto o modo Charlie está inoperante, e aguardo, caso haja necessidade de voo em Salvador, que o senhor faça a manutenção. Para a prova rotatória, aguardando transferência. Vitor India Juliet. Prova rotatória, barata, Vitor Juliet. Solo Salvador, eu tô 3567. Boa tarde, ciente, informação Papá para Brasília, está pronto para a cópia. 3567, boa tarde, Papá confere, confirme o nível solicitado para Brasília? 360. Ok, aguarde, coordenação, está 3567. Na escuta, aguardando. A subida prevista Arbor 1 após eleva. Arbor 1 após eleva, gente. Chané 6321, autorizado voar na proa de eleva. Direto para eleva, Chané 6321. Confirme para o controle. P715. Acione identificação, 2715. Lúcia, Vitor 366, Guanão 738. 738, complete a aproximação, autorizado chamar torre, frequência 118, decimal 95. 118, 95, Guanão 738. 9 para instruções de táxi, Vitor India Charlie. Torre Salvador, Guanão 738, passou Serra Vitor 366, tem um campo aviso. Guanão 738, ciente do tráfego, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, 120 graus, 1129. Aguardando autorização, Guanão 738. Controle Salvador, boa tarde, eu faço atento do Vitor India Juliette. Vitor India Juliette, boa tarde, ciente do tráfego, continue a aproximação, reporte vertical da Enrimar. O Vitor India Charlie, correção, Vitor India Juliet. Estou presente, afirmo, e iniciando a aproximação para o ano 7, será o número 2, tráfego número 1 está na aproximação da ano 0, um Boeing 738, aproximadamente aí umas 6 milhas e meia para a cabeceira no 0 no momento. India Charlie, está autorizado táxi, via Alfa e Juliette, contorne o pátio principal e chame antes do taxiway Lima. Azul 4065.4. Pronto, 4. Autorizado Campinas, Serra Bravo, Kilo Papá, nível 340, via Pesulu 1-0, até Pubá, via Pós do Pesulu 1-6 e segue conforme a rota do plano. Pista 10, primeira curva direita da EL Transição Motiva, o transponder 5547, controle 208. Autorizado Campinas, nível 340, via Pesulu 1-0, Pubá, via Pesulu 1-6, rota. Decolador 1-0, curva direita da EL, transição Motiva 5547, eu transpondo 1-208, controle 4065. Portão 1, chame pronto, azul 4065. Zero chão. Se aproximando à esquerda, setor norte, para pouso na pista no 7, será após a sua passagem sobre o eixo daquela pista. Sim, 7-3-8, sinal normal. ONU 1-0, com 1-12-9, pouso livre, pista 1-0. Confirmando, pouso autorizado, pista 1-0. Livre, pouso, pista 1-0, ONU 7-3-8. 3-6-6, em descida até 2500 pés, ajuste 1-0, 1-5. Estap 3-6-6, ajuste 2500 pés. Fio 3567. Autorizado Salvador para o aeroporto de Brasília, via rota do plano de voo, nível 360, pista 1-0, primeira curva direita, Arbor 1, pós Elefa, 5556, transponder, controle 120, decimal 8. Pode confirmar só o controle? Controle opera em 1208. Ok, autorizado Brasília, nível 360, conforme o plano, zero via Upper Zulu 1-7. Decola da 1-0, saída Arbor 1, após Elefa. O transponder 5556, controle 120, decimal 8. É o 3567. Tá 3567, portão 4, tá correto, chame pronto. Ok, vai chamar. Solo do 4065 azul na ponte 1, puxa e estacionamento. Livre acionamento, puxa e coordenação, chame táxi azul 4065. Autorizado, chama táxi, tá também. Afirma, Juliette, contorne os gates pela direita e chame a Estapa Axel Lima. Romeu? 8, solo 02, libere a direita, chame solo em 1219. 3219-732. Pista que decola. Siga em frente com contorne os gates. O senhor está visual com gate 5, siga em direção 5, 6, 7, contornando até a taxiway Lima, que é a primeira em frente quando o senhor completar a curva. Solo, Vanda 738, Vitor. 738, taxi lento via taxiway Alfa, seu portão de destino número 2, está aguardando a liberação do setor para ingresso. Alfa, portão 2, taxi lento, 738. Romeu Eco Índia, confirme altitude até João Duval. Vicente, 060, 045 copiado, aguarde coordenação. Escudete para o nível 080. 080, 27. Vitor Índia Juliette, solo 03, backtrack autorizado, reporte pista livre, Vitor Índia Juliette. Tranquilo, agora apoio novamente em 1895 para seguir até o pátio 4. Em descida para 3.000 pés no Charlie 208. A Victor India Charlie sente do tráfego, reporte na Quebec para reingresso na pista no 7. Trindia Charlie ingresse agora na Mike, no ponto médio na Quebec, reporte para reingressar à pista. Tenente, Vitor Índio Juliette. Torre, o Jeep 52, na final, a nave da 10, para embaixada e trabalho. Jeep 52, uso autorizado, pista no 0, vento 1, 10 graus, 149, Jeep 52. Uso autorizado, Jeep 52, na 10. Azul 2715, autorizado CF 368, desça para o nível 070 inicialmente. Produto 368, desça para o 070, Azul 275, obrigado. Reporte livrando na interseção Oscar, o papapapá Vitor India Charlie. Portão 2732. Curva à direita, proa 030. O limite será radial 230 de Salvador. Direita 030, limite 230 de Salvador. Fazer o 447. Ajuste no 015, azul 4065. Direita, táxi da direita, Índia, ponto 0295, 4065. Agora boa tarde. Tá, Romeu, Romeu é com Índia, pronto, corta. João Urval 060, pista na frente, primeira curva esquerda, subida Momo, após Momo DCT 5552, o transponder controle 208. Tá, 8487, essa é a identificação dessa via chegada a Aman. Para o nível 060, ajuste Salvador 1095. A barra para 060190. Ilha de Delta. Salvador 3567, está no 04, para a polícia. Está no 0, é poste estabilizado. Para 2000 pés, na Pro Serra Vida 366, Azul 27. Azul 27 no 5, palmo para ajuste no 0 no 5. 20 no 0 no 5, grátis, Azul 27. Enfrenta, sente o seu estacionamento, vou reforçar então. Fala, boa tarde, Chanel 6227, formação Papá, autorização Galeão. Bom, Chanel 6227, Papá confere, Dael, transição corrigida, Dael Leda, após direto Irume, voz corta. Guardando, 627. Golo 884, papapá para Aracaju. Golo 884, papá confere. Paracaju prepara a subida. Pouca transição, Aru. Guardando cópia. Aguarda. 0,65. Romeu, papá Romeu, Romeu é com Índia, táxi autorizado. Fique atento ao cara que ingressou no pátio e reporte na interseção Oscar Romeu Eco Indiana.